Olha, eu gostava de tocar muito familiar também, mas eu gostava muito de tocar na zona, na casa das mulheradas, porque foi o lugar mais divertido que teve na minha vida para mim tocar, porque foi no tempo que eu já bebia. Eu comecei a beber, né? Depois de mulher adulta, eu comecei a beber e comecei a enfrentar mais tocar na casa das mulheradas da zona do que no meio de família. Porque lá é um lugar muito divertido, a gente toca lá, a gente vê todo mundo beber, todo mundo caindo, todo mundo pintando e virando de ponta cabeça, e dançando e brincando, e conversando, fazendo bandalheira. Então aquilo para mim era um prazer, porque eu ficava num canto sentada tocando com meu companheiro e vendo a palhaçada deles, e começava a dar risada, que eu passava a noite sem sentir. Olha, a barra de lá, rapaz, quer dizer que para mim nunca foi pesada, porque graças a Deus nunca fui judiado de ninguém, porque foi coisa que Deus nunca me deu. Esse apoio dos outros vejo diante de mim, me deu apoio e sempre felicidade, graças a Deus. Porque a minha companheirada dançava, a minha companheirada às vezes apanhava, às vezes nego chegava, tirava, como aí no Porto 15, que era o ponto dos peões de boiadeiro da comitiva LS e da comitiva EP, ele chegava lá, ficava às vezes quatro, cinco comitivas lá parado, toda noite eles iam onde lá onde eu tocava, na casa das mulheres. Chegava lá, às vezes eles cismavam de dar um couro numa daquelas, eles davam um couro, eles desejavam de empurrar e derrubar aí, de arrastar do braço, arrastava, tirava a guaiaca, surrava, e com isso eles emendavam com a galopeira. Às vezes eles pegavam, arrastava a espora, arrastava a toalha da mesa com a espora, às vezes cutucava a pessoa com a espora, e com isso eles iam, guacha, revólver, como eu vi lá no Porto, o nego arrancar o revólver da cintura e mexer a cerveja com o cano do 38. Uma vez eu estava tocando lá na zona do Porto 15 lá e a peonada estava bebendo, gastando lá com a mulherada, com a putada lá. Então tinha uma paraguaia por nome Lourença, muito minha amiga, entrou para o quarto com um amigo dela lá. E ia começar a beber lá dentro, ele começou a surrar ela com a guaiaca, a gente escutava o barulho da guaiaca. E nós saímos correndo, abre a porta, Lourença, sai daí, esse homem vai te matar de bater em você aí, senão nós vamos abrir essa porta por nossa conta. Ela falou assim, não, deixa, eu gosto de apanhar. Aí nós falamos, então surra mais nessa filha da puta, que ela gosta de apanhar mesmo, então que apanhe.